Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Cara, mas o Apu, o cara que a gente compra cerveja dele, tá vendendo uma cerveja quente pra caralho pra gente. Inclusive, pelo que eu percebi aqui, a cerveja dele tá acondicionada ao lado do Detefon. Tá com gosto de inseticida? Eu também. Deu uma talagada no Detefon aqui. Mas sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas. Zoado, hein? Tá quente, o podcast cara. Dedicado ao achincalhamento da vida moderna, a destruir com o Brazilian Way of Life, o espaço onde os motes são os seguintes, meus amigos: desmascarar dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade das coisas e fazer isso da maneira mais amaldiçoada, escrachando com todas essas coisinhas, tentando nos empurrar gola abaixo. Tá com cheiro horrível, cara. Então, mas o Alexandre, não é novidade pra ninguém que a busca eterna do ser humano é comida e sexo. Também. Todo mundo deveria se conscientizar disso. É isso a vida. É isso. É isso. Você, é vida. Se você penteia a porra do teu cabelo de manhã, é que você tem esperança em comer alguém. Isso. Se você tá ouvindo esse podcast, as chances de você comer alguém são muito pequenas. Mas enfim, a vida é assim, comida e sexo. E sexo esse que geralmente é feito com total desproteção. Porque o pessoal, Alexandre, esqueceu que a AIDS tá aí. E mata essa e porra. E mata essa merda. Aí você, inventaram um coquetel. Vamos fuder sem camisinha. Não é ótimo? Cara, isso daí mata. Vocês continuam trepando aí sem camisinha. E fora as doenças sexualmente transmissíveis, tem também o controle de natalidade que você vê de adolescente com uma barriga gigante, sim, por aí. Sim. Não é brincadeira. Sabe uma raça que eu acho maldita que não controla a natalidade? Chinês. Obviamente. Não, os chineses controlam, né? Eles têm que controlar no forceps, né? Controla na força. Controla ou, se você tem dois filhos, você tem a cabeça cortada. Mas amantes. Que é nego mais burro do que amante, cara? Amante é um bicho besta. Porque daí o cara tem uma amante e o cara vai engravidar amante. É tudo que a amante quer. Sei que tem várias mulheres amantes ouvindo. Ouvindo. Não vá dar pro cara sem camisinha, porque o que vai acontecer? Ele vai te largar. Ele não vai trocar a família dele. Primeira coisa, ele vai falar, você não quer tirar? Né? Primeira coisa, ele vai falar pra você tirar a criança. Aí você vai xingar, você tá louco? O meu filho é o que eu quero? Aí ele vai falar, por que não vai dar pra ficar com você? Minha mulher, ela tá fragilizada, eu não vou deixar minha família. É tudo essa ladainha. Exatamente. E assim, o mundo vai se enchendo de pessoas e aí a gente fica se acotovelando por aí. Mas a natureza é sábia, Alexandre. Sim. A natureza sabe o que ela faz, pois de tempos em tempos, ela derrama aí sobre nossas cabeças enfermidades diversas. Verdade. Né? É uma maneira de controlar a população. Exatamente. Eu acho ótimo. Você é meio ateu? Não, você é ateu inteiro? Você não acha que você é Deus, não, cara? Deus, a natureza, seja lá o que for, ele fala assim, aham, chegou a hora. Toma uma peste bubônica. Pode ser. Toma uma praga do Egito. Pode ser. Eu passo a acreditar em divindades quando chega um ebola, alguma coisa assim. Sim. Que, na minha opinião, é um controle populacional. Sim. Guerras também. São ótimas pra conter. Okay. Ou é Deus ou é a CIA, cara. Um dos dois. Que acaba dando mesmo até. A peste negra tá aí pra provar isso, sim, né? Morreram milhões de pessoas na Idade Média com a peste negra. Cara, imagina se não tivesse rolado a peste negra. Hoje nós estamos em 2015 com 6 ou 7 bilhões, 7 bilhões de pessoas. Poderia ter matado todos os portugueses, deixado os ingleses. Nós perdemos beleza, a chance de ser colonizado pelos ingleses. A gente ia ser uma Austrália. A gente ia ter cebolas fritas, cara. A gente ia ter o Rupert Murdoch, cara, como bilionário e não o Eike Batista. A gente ia ouvir o Midnight Oil ao invés do Zé Cavaleiro. Ia ser ótimo. Ótimo. Que, cara, a ideia da cebola agora você me deixou com uma inveja da porra dos australianos. Pô. E a colonização pela galera da rainha. Outras doenças também, né, que foram hypes e mataram muita gente e ajudou bastante no controle populacional foi a gripe espanhola. Sim. Ebola. Ebola que na década de 70 até já falamos do ebola há pouco tempo atrás, exatamente, né? Exatamente. É, o ebola quando surgiu destruidor, avassalador. Assim como nos anos 80 surgiu a AIDS, e a gente também já falou muito, exato, a respeito, não sei se como tema principal, mas a AIDS também quando veio era pra acabar, chamavam de peste gay, né? No início. Peste gay, é. Peste gay, matou muita gente. Só que agora... A mais nova moda das doenças é a dengue. Doença tropical, é um problema. Tropical, eu não gosto de doenças tropicais, cara. Eu acho elas muito ruins. Elas geralmente são causadas por vagabundice, sabe? Por malemolências do povo. Doença tropical me traz incômodo, cara. Eu preferia que nós tivéssemos com uma gripe espanhola do que com a dengue. Com a dengue de Guarulhos. Então, o tema desta semana é dengue. Dengue. Como o Alexandre falou, é uma doença de países tropicais, países geralmente sem grana, não é? Então, os laboratórios estão cagando. Estão. Para criar uma vacina, até para paliativos, né? Porque eles falam, eu não vou fazer remédio para pobre. Lógico. Esse bando de filha da puta. Não faz sentido. Eu vou fazer Viagra para levantar rola de rico. E cobra 50 lascas a trepada, mais 120 da prostituta, pois, cara. Pois é. O cara paga 50 no azulzinho e mais 120 na moça. Girou as engrenagens, sim, da economia. Sim, sim. Agora, nenhum laboratório tá afim de fazer isso. Estão evacuando um Everest pra galera. Obviamente, é um tipo de doença, dengue, que ela seria muito mais fácil de se controlar se as pessoas tivessem um pingo de consciência, porque filha da puta sabe que é só não armazenar ou deixar algum maldito de um recipiente que armazene água. Obviamente, ano passado os números da dengue foram muito baixos porque não choveu nessa porra, não teve água, não teve acúmulo de água em lugar nenhum, né? Sim, sim. Hoje não. A gente tá passando por uma época de chuva absurda, pelo menos aqui na região sudeste, região, sim, sul, tá altíssimo. Ainda estamos morrendo de sede, mas tá caindo bastante água. Sem falar que a porra do mosquito, ela fica, os ovos do mosquito, ele sobrevive um ano sem água. Mas que bicho do demônio, hein? Eu tenho certeza que criado, é Satanás. Esse foi criado por Satã ou pela CIA também, cara. Impressionante. E o bicho não morre. Mesmo assim, se as pessoas, desde que a gente ouve falar de dengue, se eu falar de dengue desde quando? É a dengue dos anos 70? Desde o Rock in Rio. Desde que o Rock in Rio. Não sei quem teve uma banda. Eu não me lembro quem teve uma banda que não veio pro Brasil porque tava com medo de pegar dengue. 30 anos você tá fazendo Rock in Rio ou 35? Não me lembro. Foi 30 anos. Vai ter um show em homenagem. Eles deveriam fazer um show em homenagem à dengue. Passaram-se 30 anos, cara. E a dengue tá aí, e matando no, com sua porra. No show da Xuxa tinha o dengue. Dengue. Tem que fazer uma homenagem ao dengue lá no Rock in Rio. Ele deveria cantar uma música, cara. Olha que loucura. Obviamente, a gente sabe, você, Walter Rezende, você pode ir lá e não deixar um foco de criame pra bicho. Na sua casa não nasce um maldito de um pernilongo, de um Aedes aegypti. Enfim, você é um cara correto. Mas o maldito do teu vizinho, não só o seu vizinho, mas que mora a 200 metros, porque o mosquito filha da puta, ele voa até 200 metros, cara. Ou seja, você não vai sair batendo na casa do vizinho e falar... Oh, não vai ser o chato do caralho que vai ficar fazendo isso, né? É. Mas sei lá, as pessoas têm que... Não, porque isso causa mortes. Exatamente. A sociedade não se junta nessa hora. Você vai ficar esperando o governo? O que o governo faz pra você? Faz porra nenhuma, não, cara. Não faz. O que o governo faz? Você vai ficar esperando o governo tomar uma atitude e falar, vem cá, ó, eu sou o caça-mosquito. Tinha uma época que tinha os caça-mosquito, né, cara? Tinha. O cara andava com o aspirador nas costas. Sugando mosquito no ar. Eu me lembro, na rua da minha casa, passava uma picape com um negócio jogando veneno. Uma vez, aquilo mata a gente, mata mosquito. Uma vez deu uma borrifada, uma lufada de veneno na cara de uma senhorinha que entrou em óbito duas semanas depois, não sei se foi por causa, mas foi na cara, sabe? Porque ele ia passando e ia jogando veneno. E a velhinha ficou parada olhando, achando que era o carro do Google Street View. Não era. Era veneno na cara. Então, obviamente que existem. E sem falar dos problemas. Vira e mexe, você vai falar, equipe contra a dengue que não tá trabalhando e blá, blá, blá. Não adianta, gente. Isso é coisa que a população... É a gente que tem que resolver essa merda. É você que não pode deixar uma porra de um foco de água. Tudo isso, a gente vê pessoas esclarecidas, né? ditas, esclarecidas. Sim. Com criadores de mosquito ali na tua casa. Ali. Né? Ali. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Eu tinha um vaso com um coqueiro. Olha só, no meu quintal eu tinha um coqueiro, não, uma palmeira. Uma palmeira. Fui lá, paguei uma grana alta, comprei uma palmeira, que lindo, que belo. A palmeira não sobreviveu. Não sobreviveu porque meus cães ficavam mijando nela. E em um dado momento ela faleceu, veio a falecer. E aí o que eu fiz? Eu falei, vou deixar esse vaso aqui. Que depois eu compro, porque eu vou, porque vou enterrar esse cachorro aqui nesse vaso. Ou pelo menos comprar uma planta que sobreviva à urina dos meus cães. Mas o vaso tinha terra ainda, ou seja, eu falei, não vai dar bicho nessa porra. Ah, tá cheio de terra. A terra foi ali, o cachorro ia lá, dava uma tirava, cagava, tirava a terra e os cambau. E ali, meu amigo, teve um dia que eu fui lá e tinha uma poça d'água. E cheio de Aedes. Não sei se é exatamente o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, pra quem ainda não reconhece, tem nada a ver com o dengue da Xuxa, né? Não, que era um mosquito amarelo com faixas laranjas. Ele não dança a música do Xuxucão. Ele é pretinho com pintas branquinhas. E você que fica matando mosquito à altura do teu nariz, no espelho, não é. O maldito do Aedes aegypti, ele só voa até, no máximo, a altura do teu joelho. Mas se você morar no primeiro andar de um prédio, ok. Se você morar no segundo andar, não se preocupe, cara. Pode empoçar água nessa porra. Então é isso, quem mora do segundo andar pra cima... Tá livre. Tá livre. Eu vou morar numa palafita bem alta. Numa casa de árvore, né? Eu acho que deve ter por trás também algum. Sempre tem por trás alguém ganhando uma grana, cara. E os chineses fabricantes de raquetes? Eu não sei se é no país inteiro, mas aqui em São Paulo tem uns raquetes que matam mosquitos eletrocutados. Sim. Deve ser no país inteiro, né? Deve ser. Tem um vídeo na internet que alguém... Cassem, gente, isso que é sensacional. O pai bota a raquete na mesa e ele pega um pente fino e ele começa a passar o pente fino na cabeça do moleque e os piões vão cair na raquete. Olha isso! Que ideia maldita, cara. Mas enfim. Só um detalhe. Essa raquete, você carrega ela, põe na tomada. Quando ela tá com a carga toda, o mosquito morre na hora. Mas quando ela tá com meia carga, é até um pecado matar o mosquito. Porque ele agoniza. Não mata na hora? Não mata. Ele fica agonizando. Eu já cansei de ver mosquito com metade do rosto paralisado. Ao invés de fazer um bzzz, ele era bzzz, bzzz. Mas porque teve um AVC, a tensão não foi suficiente para matar ele eletrocutado e só causou uma lesão pro resto da vida. Do lado direito do cérebro dele. Um mosquito voando com uma asa só, cheio disso. Mas isso aí, você mostrou a sua piedade para esses malditos desses bichos? Eu fazia uma sacanagem com os mosquitos, com os a gente chama de pernilongo aqui em São Paulo, em alguns lugares as pessoas chamam de muriçoca. Enfim, todo mundo sabe do que a gente tá falando. Cara, ele poderia me picar a noite inteira, porque eu tenho sangue doce, como diria minha mãe, porque... Você tem alergia a alguma coisa? Tenho alergia. Porque me coça, eu arranco sangue coçando. Eu também sou aquela assim, a picada é uma merda. E eu li que algumas pessoas sofrem mais picadas do que outras, porque ele vem pelo cheiro, e é o maldito do futum do cidadão, do seu, do meu, que atrai mais esse tipo de bicho. E eu, ok, cara, poderia me picar a noite inteira, eu não me preocuparia de arrancar sangue com as unhas no outro dia, mas o zumbido dele no meu ouvido, aquilo me incomodava de uma maneira. E às vezes eu acordava à noite, mano, você acorda à noite, você acende a luz, você pega o travesseiro e você vai ficar manchando as paredes de sangue. Mas eu comecei a me incomodar de uma forma. Parece um campo de paintball, parece, né? Tudo chamuscado de sangue. Não, parece. Se bem que paintball hoje é verde, né? Não é mais vermelho. Comecei a me incomodar com esses bichos, sabe o que eu comecei a fazer? Eu falei, agora eu vou sacanear. Eu pegava... Você começou a chegar no ouvido do mosquito não, não isso, mas eu arrancava as asas. Eu não matava, eu deixava sofrer. Arrancava as asas. Mas como é que você pegava? Pegava, você dá um jeito, você tem que na pegar no raquete de meia voltagem? Nada, com hashi, cara. Pegava sorte de principiante. Pegava com hashi. Aí eu pegava, cara, quando eu tava vivo, né, obviamente, eu arrancava as asas e eu... Peguei uma agulha da minha mãe e eu furava ele. Eu dava uma picada nele com a agulha. Sério, eu juro pela sua alma que eu fazia isso, cara. Eu era adolescente cruel com os mosquitos. Caralho. O diabo, esse bicho odeio hoje. E saindo daqui, eu vou comprar 3 raquetes hoje. Uma pra mim, uma pra minha senhora e pra minha filha, cara. Você vai carregar pela metade. Como é o nome dela? A Fernanda Takai. Diz minha esposa que acho que tem contato com ela via redes sociais aí. Ela falou que ela tem. Lá na casa dela, ela, o John e a filha, a Nina, né? O Patofu. Cada um tem uma raquete. Eles moram na beira do. Perto do Pampulha, lá, né? Tem um lago grande, uma lagoa, enfim. Dava briga antes, uma raquete só, todo mundo queria matar. Agora cada um tem uma. E é um cheiro de pernilongo queimado. Pernilongo que tá cheio, cara. Aquele que te deu uma picada e te sugou 3 litros de sangue. Quando você mata ele com aquela porra. Fica um cheiro de chouriço. Um cheiro de chouriço frito. Na cemitério. Mas cemitério não, como no crematório. Cheiro de crematório, cara. Ô, Alexandre, e dengue é uma doença de fudido, não é? Sim. Você consegue imaginar, sei lá, o Chiquinho Scarpa segurando uma taça de Moët Chandon? Tô falando Moët Chandon, não tô falando que esse é o Chandon que vende, né? É você, boa ideia. Boa observação. Que as pessoas tomam Chandon e ostentam e tiram foto e botam no Facebook, você não tem ideia do que é o Moët Chandon. Você não sabe o que é a região de Champagne na França. Ou você toma Vivi Glicot ou você toma Moët Chandon. Não me venha com Chandon, porque isso e Peter Longo e Sidra tá ali, cabeça tá ali, a cabeça. Cara, disputando cabeça por cabeça. Mas eu não consigo imaginar o Chiquinho Scarpa com essa taça aí falando pro mordomo dele, ó, oh, eu tô com uma dor atrás dos olhos, dá uma olhada pra ver se as minhas costas tem uma grosseira. Tem uma grosseira nas minhas costas. Não dá, cara. É doença de fudido, é doença da ponte pra cá. E não tem relação nenhuma com bairros nobres da cidade. Bem, o Walter, obviamente que tem que fazer a prevenção dessa porra. Seja com uma raquete, seja virando os potes de margarina com a cabeça pra baixo pra não mexer de água. Porque tem gente que acumula acumula pote de margarina e pote de sorvete pra usar pra alguma finalidade que não seja de criar mosquito. Tem 2 árvores na minha casa, tem plantas. Planta tem um problema foda. Tem planta do tipo, sei lá, pata de elefante, que naturalmente acumula... As bromélias, né? O formato de bromélia. Também, ali. O design da planta foi feito pra reter a água justamente para isso. Sim, pra ela. Se alimentando. Exatamente. Aquilo vira uma maternidade de Aedes aegypti foda. Então, lá em casa tem plantas assim. Aí não tem como, cara. Ou você corta essa porra e joga bem longe. Ou você assume o risco de ficar doente. Não tem jeito. Cara, eu o que eu tinha era palmeira e já dei fim nela, dei fim no vaso. E uma coisa que eu tenho um predador de Aedes aegypti na minha casa. Você tem um sapo? Também. Eu tenho 2 sapos no meu quintal. E os sapos, você já falei aqui, em algum lugar eu já falei, no boteco, no balcão lá de casa. Os sapos aprenderam a latir com os cães. À noite eu não sei quem tá latindo. Isso é verdade. Na puta que te pariu. Eu vou gravar, cara. Eu tenho que gravar, as pessoas não acreditam. Os sapos latem à noite. Não é um papagaio, caralho. É um sapo. Late, cara. O sapo fala aprender. Crupaco. E se ele aprende... O sapo tem biscoito. Aprende com a mãe, com o pai, né? O coachar deles ali. Mas enfim, não é disso que a gente vai falar. Eu tenho 2 sapos no quintal, à noite eles latem e ficam metendo a língua grande deles pra pegar mosquitos. Mas a Charlotte, que é aquela viúva negra que você já viu ali na escada da minha casa. Mas a Charlotte, cada dia ela aumenta mais a teia dela, cara. E o que tem de Aedes aegypti, ou seja lá, primo, parente dele naquela teia. Mas você faz uma investigação laboratorial? Sempre olho ali, sempre dou uma sacada. Porque lá em casa, os pernilongos, mosquitos, seja lá como vocês chamem, são todos Aedes aegypti, todos. Todos, é o pretinho, o pretinho com pintas brancas, são você tem certeza absoluta. Disso. Eles não, nunca... Tá infectado. Eles não, então, não tá. Estão infectados com tomar um pouquinho de Tefon. Com vírus, mas são os veículos, né, da doença, todos eles. A gente fica falando para as pessoas fecharem as caixas d'água e ali aquelas... recipientes das plantas ali, onde a água, botar areia, blá blá. Isso aí, cara. Isso é falado na TV desde que eu me conheço por gente, né? Porque já no começo eles falavam, é por conta disso e tal. Então acho que falar para as pessoas se prevenirem, usando essa ladainha já tão antiga, não adianta. É você, eu acho que tem que xingar, tem que começar a xingar. Xingar, seu filho da puta. Você... Eu acho que os redatores das campanhas de publicidade deveriam começar todos os textos com a frase seu filho da puta. Seu filho da puta. Porque até a novela já tá falando filha da puta, a novela, e disseram que a novela acabou com pois o cara usando colocando... fela da puta na novela. O fela da puta já tá no linguajar do povo. Todo mundo sabe o que é. E sexagenária se beijando. Tudo pode. Então, se tudo pode, por que não começar uma campanha com seu filho de uma puta? Começa assim. Excelente. Nem estamos falando em arrombado do caralho, que é o... arrombado do caralho. É o palavrão que eu mais gosto, cara. Eu também acho. Vamos mudar. Vamos mudar. Não vai filha ser seu filho da puta. Então vamos começar com... Vamos lá. Vamos começar a campanha. Seu arrombado do caralho. Tá vendo? Esse morto filho de uma puta, porque deixou água acumular no quintal dele, é dengue, caralho. É desde os anos 80, nós estamos falando dessa porra. E o tempo todo. Ô Alexandre, temos e-mail aí. Então, abre aspas no e-mail da Thalita Castro. Eu sou neurótica com a saúde da minha filha. E no ano passado, ela estava com febre e brotoejas pelo corpo. Deixa eu abrir aspas minhas no e-mail da Thalita. Thalita, é o seguinte, eu sou pai de família, eu sei como é que se trata se uma criança, sei muito bem, eu tenho Google para resolver todos os meus problemas. Minha filha teve brotoejas e febre ano passado. Você falou, é dengue. As brotoejas são em decorrência da febre. Em muitas crianças acontece isso. Pipoca o corpo da criança, mas é porque a febre subiu. Brotoeja. Aí, aquela pelinha aí nova e tal. Fica parecendo um ralador de queijo. Isso, mas vamos entender o que ela quis dizer aqui. Segundo ela, sintomas suficientes para me deixar desesperada e levá-la para o hospital. Chegando lá, o médico me tranquilizou e disse que era uma reação alérgica. Então levei a Paulinha para um alergologista e ele descobriu que ela tinha reações alérgicas a muitas coisas como margarina, óleo de soja, ovo, catupiry genérico e etc. Ou seja, só comida de falido. Minha filha tem alergia à pobreza. Você acha, catupiry genérico. Você acha que a criança tá com dengue e a criança só tem alergia à desgraça do catupiry que veio na pizza de 18 reais. Eu já não gosto de catupiry, cara. Mas às vezes eu... Também não, acho horrível. Eu não gosto. Acho um lixo, cara. Acho uma porcaria. E os aguados, então? Então, o de verdade eu já acho ruim. Também acho horrível. É. Mas às vezes você vai na casa de alguém e alguém pede uma pizza de... Eu quando pergunto o sabor da pizza, eu falo pra qualquer uma. Mas eu tenho que começar a ser sincero. Eu falo também. Falar, qualquer menos uma de catupiry. Não, eu já falo a verdade. Falo qualquer uma acima de 50 reais. Sério, cara. Meu, os caras chutam balde no catupiry, puta, cara. Que pariu. E vem, sei lá, uma porra de macaco em cima da pizza. O catupiry de verdade já é ruim. É, cara. E vem aquela merda que serve pra lubrificar roda de biga no Império Romano. É muito ruim, caralho. É impressionante. Ô, Walter... Começo da dengue, né? Começou-se a falar da dengue, você falou 85, né? Que o cara não veio pra cá, pro Rock in Rio. Sei lá, acho que era por aí, eu devia ter uns 10 anos lá e... E nessa época... 11, professor de ciências, seu Jaime, lembrei. E é engraçado que nessa época, na minha cabeça, era impossível eu pegar dengue. E hoje em dia... Tem gente pra cacete com dengue. Um monte de gente com dengue. Então, esse é um outro problema. Eu vou abrir um parênteses nos nossos parênteses aqui. Esse é um outro problema. Porque o que acontece? Além de tudo, se entope... A porra do posto de saúde, que já é uma bosta. Posto de saúde, hospital. E, gente, eu não tô falando só do público, não. O privado tá um lixo. Privado, gente. É um lixo. Uma porcaria. Qualquer hospital. Porque hoje a maioria das pessoas tem plano de saúde, as empresas pagam, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Por quê? Por conta também das pessoas não se prevenirem com a porra das doenças. Se você se prevenir, você fica bebendo que nem um filho da puta. Igual. Tô com meu fígado fudido. Mas por quê? É porque você bebeu. Você fuma que nem um filho da puta. Ah, meu pulmão tá caindo aos pedaços. É tudo culpa nossa. A culpa é sua, cara. E com a dengue não é diferente. Ah, o que acontece? Você não se previne, não é um filho da puta que corre, que bebe água, que tem o pH bom e tem baixo teor de sódio. Você é um desgraçado. E daí o que acontece? Vai pro hospital. Ou seja, hoje que é a moda dengue, você chega lá, 65 pessoas com dengue na tua frente, você pega a tua ficha ali, a tua senha, Fala, puta, fudeu, cara. Até atender todo mundo. Aí você rasga, joga no lixo e vai beber. Ah, eu só tô com um câncer no pulmão, eu vou voltar pra casa. Porque é uma desgraça, é uma desgraça. Mas enfim, esse é um dos problemas também causado. Por conta de doenças que nós poderíamos, né, evitar. Evitado. A gente vai entupir esses malditos, esses lugares que parecem verdadeiros açougues. Caga humanos. E não lava a mão? Isso. Você que caga. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que caga e não lava a mão ouvindo essa pega bosta. Pega cisticercose. É. Né? Pega cisticercose, cara. Seu filho da puta, arrombado do caralho. Então, mas o que eu ia falar é o seguinte, a doença pra gente, ela bombou já no começo dos anos 80 ali, que eu tinha uns 11 anos, aula de ciências na quinta série, né? Exato. Professor Jaime. E aí tá lá, alguém me fala o nome do mosquito que transmite a dengue. Já detalhe, levantou a mão. Dengue e febre amarela. E é hoje o mesmo? O mesmo. E hoje ele transmite também a chikungunya. Então, nome do mosquito que transmite a dengue e a febre amarela. Aí eu me lembro muito bem do Oswaldo. Oswaldo, ele tinha um problema pra ler, ele não sabia ler. Na quinta série. Cara, ele tava na quinta série, não sabia. Ele lia assim... Que colégio fantástico, né? Ele lia assim, como se fosse o e-mail da Thalita. Sou neurótica. Com sal. Saúde. Ele lia assim, Oswaldo. Mas enfim, aí o Oswaldo, como sempre, era achincalhado por não saber responder, não saber ler, não saber porra nenhuma, ele falou que o mosquito se chamava AIDS no Egito. Porque a AIDS estava bombando também naquela época. E o Oswaldo falou que era o nome do mosquito era AIDS no Egito. E o professor? Cara. Quase socou, quase jogou aquele apagador de 1,15m na cabeça dele. E desde então o Oswaldo ficou sendo chamado de AIDS no Egito. Mas, ou seja, é uma doença antiga, né? É tudo isso que a gente... E desde então, Walter, a gente ouve falar que vai ter vacina. Ano que vem vai ter vacina. Ano que vem vai ter vacina. E é a promessa desse ano. Estão falando que 2016... Já estão soltando mosquito, criaram em laboratório. Cara, isso eu achei ótimo. Mosquito pra acabar com outro mosquito, cara. Pra trepar com a mosquita e gerar mosquito sem dengue, cara. Mas que loucura. Não é isso. É quase isso, mas não é. Seguinte... Estão soltando aí na natureza. Isso vai dar uma merda. Isso vai dar um monstro de três cabeças no futuro. É. Mas pegaram... Porque quem pica a gente... É a fêmea. Porque a fêmea precisa da proteína do sangue pra poder fazer botar com... Botar ovos e mais ovos. Exatamente. Então, o que eles estão fazendo? Estão pegando machos... Estão mudando o DNA dele pra fazer com que os filhos dele... Vai nascer uma cigarra. Vai cantar em vez de matar. Quase isso. Eles não vão alcançar a idade adulta, que é onde eles... Vai picar. Também parece que tem outra mutação que só sai macho, e macho não pica. Olha só. Então, eu não sei se eu inventei ou se eu li não, em algum não faz lugar. Sentido, pô, deve fazer sentido. Agora, porque a gente pode estar matando macho, né, coitado, sem ele ter culpa. Né? Pois eu posso estar destruindo. Porque eu, cara, eu tenho dia que eu tô matador. Eu tenho certeza, quando você vai dar uma raquetada, o mosquito tá falando, eu sou espada! Eu sou espada aqui, caralho! Não me mata! Mostra a rola! Tenho certeza que rola isso. Mas cara. Mas sempre estão falando que vai porque ter os, a vacina. Os machos só se alimentam de frutas, né? De vegetais. Com alto teor de açúcar. Olha só que loucura. Só, mais só nada. Isso, mais cara. Nada. Puta que pariu. E a Charlotte pode estar matando... Lembrando... A Charlotte, como já é uma viúva negra, além de matar machos da própria espécie, pode estar matando um monte de machos. Não, mas a gente tem que matar os machos também, porque afinal de contas, é ele que tem 50% da culpa. Exatamente. Então os machos têm que morrer também, cara. Não tem jeito. Outro mercado que está se abastecendo e muito com isso... Fora das raquetes, é o de aquela parada que você põe na tomada lá, com fedor do caralho, né? Eu sou da época da espiral. Da cobrinha espiral que botava fogo. Duvido que você ganha do que a minha avó fazia. Mas peraí, porque o mercado que eu vou falar não é da cobrinha. É o do off. Off e qual é o nome do outro? É. Pra não ficar num lado só, tem os dois concorrentes. Uma é da Bayer e outra não sei. Enfim, outra é da Johnson. É off e. Ah, não me lembro. Enfim. Mas parece que tem um repelente. E é foda, realmente funciona, porque, na boa, comigo nenhum outro funciona. custa acho que, sei lá, R$50. Era pra custar dois, só que como sopraram ao vento que esse funciona, custa agora 50. Parece que ele realmente tem uma eficiência muito, mas muito superior aos dos seus concorrentes. Minha filha cheira praia, porque tem cheiro de praia, né? Esse repelente, né? Principalmente os com protetor solar. Exato. Eu chego em casa, minha esposa não pergunta se eu tive um bom dia, não pergunta se eu trouxe carne, não pergunta como é que foi a vida. Ela põe pergunta a raquete assim, pra carregar. Não, ela fala, você trouxe off? Todo dia, cara. Eu não aguento mais comprar essa porra. Cara, não funciona. Eu tenho alergia a picadas de inseto. Eu bebo off. E segundo a minha esposa... e não funciona, cara. E a minha esposa, ela borrifa essa porcaria, assim, mesmo por baixo da roupa da minha filha, né? Uhum. Ela borrifa ali e tal. Porque segundo ela, o mosquito tá picando por cima da roupa. Eu acho um absurdo, cara. Por favor, Walter, fala que é mentira pra ela acreditar. Então, A gente tá gastando off demais. Ó... Que é caro aquela porra. R$15 o frasco. É, cara. É caro. Então, eu acho que não, porque eu já li que o mosquito, ele não consegue, ele escolhe os poros pra picar, que é uma região mais frágil. Tá. Ele não consegue atravessar a calça jeans? É, porque é onde ele consegue penetrar, lógico, porque ele não tem força. Um buraco mais fácil, onde sairia um pelo, ele consegue enfiar. Alguns mosquitos parece que tem essa técnica. Ouviu, Regiane? Como é que ele vai enxergar entre um poro e outro, né? Por cima do tecido. Tô falando aqui. Não, é verdade. Tudo que o Walter falou é verdade. É absoluta verdade. Eu preciso. A minha planilha de Excel, onde tem lá, tem gasto com off, cara, tá foda. Há relatos também que na Segunda Guerra Mundial, o mosquito da dengue foi usado. Na verdade, teve uma tentativa que foi nos Estados Unidos. O que aconteceu? Eles pegaram o mosquito da dengue, que na época já reinava absoluto na linha do Equador para baixo, tentaram desenvolver uma arma biológica, né, para usar nos frontes nazistas. Com mosquitos da dengue? Com mosquitos da dengue. Pra... Cara, é assim, eu tô falando, cara. Então, mas o que aconteceu? Fugiu um monte de mosquito. E até hoje os Estados Unidos têm problema com dengue. Os Estados Unidos têm problema com dengue também? Tem problema com dengue, cara. Nas regiões quentes, né? Na Flórida e tal. Sim, sim. Tem problema com dengue. Onde tá cheio de brasileiro. É onde tá cheio de brasileiro. Mas até hoje tá por lá. Por conta de experimentos que o governo americano fez pra usar essa arma biológica. E esse negócio de usar insetos, animais e o caralho em guerra, isso não foi a primeira vez, já foi usado... Todo mundo já usou. Na Idade Média, nas guerras, no meio da peste negra. Peste negra, pra quem não sabe, é a peste bubônica, né? Sim. Causada pela pulga, pela, né? Pulga. Dos ratos. O que eles faziam? Pegavam os doentes, né? Que morreram de peste negra, pegava-se os cobertores, colocava-se em catapultas e jogava. Jogava o cobertor, cara. O inimigo. Quando não era cobertor, era o cadáver do cachorro morto. Pá! Mandava aquilo por uma catapulta dentro de um feudo e fudia com todo mundo. Outra coisa, os russos, eles treinaram cães pra quê? Pra levar bombas debaixo dos tanques alemães. Quando os tanques alemães entravam nas fronteiras russas, aí eles treinaram vários cães para ir lá, entrar por baixo do tanque, tá, né? Que foram os panzers, né? Os tanques alemães que quase que fizeram com que a Alemanha ganhasse a guerra. Aí os cães entravam lá debaixo do tanque e pá! Dava uma mijada primeiro. Não, botava uma bomba, que por via magnética fixava no tanque. Sim. Só que dava merda, cara, porque os cães foram treinados com tanques russos. Destruíram muito mais tanque russo do que... Enfim, esse tipo de arma nunca deu certo. Possivelmente mas nunca tem dado aqui, viu? De maneira indireta, os caras têm conseguido. Apesar que até que esse ano morreram só dois aqui em São Paulo, por enquanto, né? No estado. Não, na cidade. Na cidade de São Paulo. Na cidade, no estado, morreram muito mais. Em Campinas, tava um problema sério. Sorocaba disse que tá feio. É, o negócio também, tá feio. Que puta, eu estive em Sorocaba esses dias. Ih. Vou te contar a história. Olha lá. Cara, eu conheço uma pessoa que usou insetos também como arma biológica. Você conhece também? Quem? Você já... Ela tem um problema foda com piolho. Aí esse cara tirava os piolhos da cabeça e colocava nas inimigas dela. Olha só, cara. Nas inimigas. Nas inimigas. Era uma, deseja era... todas as inimigas numa lêndia. Era a arma biológica dela na época. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtido na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês vão se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios. Dá pra vocês mandarem suas histórias para o e-mail academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast está hospedado lá no SoundCloud. Se você quiser assinar o seu iTunes, é só ir na nossa fanpage, clicar no botão sobre, que o URL do feed está lá, é só dar copy-paste. E se você tem uma banda, conhece alguém que tenha uma, entre em contato conosco pelo e-mail, que ela pode rolar nos BGs do nosso podcast. Alexandre Moreira, nesta semana, o que está rolando nos BGs? Estamos ouvindo aqui o disco de nome O Grande Passeio do Stereoscope. A banda Stereoscope, sobe aí. Ela tem segredos, ela sabe como resolver meus pequenos medos. Ô Walter, a gente recebeu, obviamente, alguns outros e-mails, né? E a Maria Garcia, ela nos contou aqui que houve uma briga homérica na rua dela por conta de uma mulher que criava 70 cães. Malditos acumuladores, que é moda agora chamar que acumulador é um distúrbio. Que as pessoas acumulam todo tipo de lixo hoje e existem os acumuladores de animais. Sim, né? Sim, cães, sim. Gatos. Crozebeck é um acumulador de animais. É mesmo. Tem vários gatos. Eu vejo o post dele com foto de gato, caralho, quatro. Enche o saco. Enfim, mas ainda prefiro quem posta foto de gato do que quem tem falado de briga política. Puta, mas vamos lá. Ela disse então que a mulher criava 70 cães e ficava vários potes de água para os cães beber ali com água parada, né? Olha que loucura. Então, todos os moradores se uniram e denunciaram ela para a prefeitura de Curitiba. Quando a fiscalização chegou lá, tiveram que acionar a polícia, pois ela alimentava os cães com carne de gato que ela trazia da rua. Puta que pariu! Olha só, cara. Foi além dos espetos. Além dos espíritos. Mas nada mais justo do que alimentar cães com carne de gato. Afinal de contas, eu sinto falta de um bonzo com sabor gato. Ou do Purita Cats com gosto de rato. É a lei da natureza, velho. Às vezes.